City Hotel or Igbo. Everywhere they his I go. Well, I say, hey, psychedelic woman. Listen to me. Psychedelic woman, you wonderful. あちちくぱちくいばりのこあげんぱくなすびのいがいがどん。 ガチャガチャガチャ。 Mellotron.com. Spécialement pour vous.

seulement séparer nous. Come here. chico, te traigo yo, para que goce con mi explosión, el jala jala. Con guaguancó, te traigo yo, para que goce con mi explosión. Vengan, vengan mi gente, vengan a bailar mi jala jala, que te lo traigo mezclado con el ritmo del guaguancó. El jala jala, con guaguancó, te traigo yo, para que goce con mi explosión, el jala jala. Te traigo yo para que goce con mi explosión. Si tú quieres vacilar el ritmo que está de moda, ven y baila mi jala jala, que te lo traigo mezclado. El jala jala con guaguancó te traigo yo para que goce con mi explosión. El jala jala con guaguancó te traigo yo para que goce con mi explosión. Ser você, mas não consigo porque por você eu me enfeiticei, por você eu me enamorei, por você eu me enfeiticei, por você eu me enamorei. Sei que não devo querer você tanto assim, pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu. Sei que não devo querer você tanto assim, pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu.

Your